Prova auditiva do 6º grau de formação musical. Prova de reconhecimento. A linha 1. Reconhecimento de 8 intervalos, 4 melódicos e 4 harmónicos. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. E agora os 4 intervalos harmónicos. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. A linha 2. Reconhecimento de 3 sequências de intervalos. São 4 sons para reconhecer 3 intervalos. A linha A. A linha B. A linha C. A linha 3, reconhecimento de 8 acordes, perfeito maior, perfeito menor, com inversões. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. A linha 3.2, inversões de acordes da sétima dominante. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Linha 3.3. Reconhecimento apenas dos acordes. Perfeito maior, perfeito menor, quinta diminuta, quinta aumentada e sétima da dominante, sem inversões. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. E número 8. Prova melódico-harmónica. Número 1. Coral de Bach para escrever o baixo, o soprano e fazer no fim a análise harmónica. 1, 2, 3, 4. Número 2, ditado de melodia. This beat is his met saudan Número 3, ditado de espaços. Número 4, ditado rítmico com notas dadas.